μήνα και φέσα. Ισπύρου ποέτα, σώμα να ζητέα. Μο πρέζα, εμφρέντα σε τρέγουα. Ο μαου και a seca, não se desespera, não gela. As mina que... Essa é dedicada, as mina que fecha, que chega, que soma, multiplica as ideias, que é sem terror, fortalece onde for, que não te abandona na tristeza, na dor. Fidelidade, morou? Não quebra corrente, firme e forte na luta, no passado e presente. Jamais ausente nas dificuldades, não se deixa abalar, encara a realidade. Na atividade, na derrota ou na glória, e nem sempre na vida se tem vitórias. Pensando nessas fitas, ela já avisa o futuro. Se plantar hoje, amanhã colhe frutos. Na direta, te apoiando nos corres, decidida. Sabe bem o que escolhe, esse ano ela sonha. Com a facu, te acompanha nos shows, no ABCD e na sul. Bolso cheio, vazio, carro, moto de luxo. Pra ela nada importa, basta tá junto, vai aonde cê for. Sem problemas, mil dia na cena, ela já liga os esquemas. E pra bom entendedor, um pingo é letra. Desavença existem, mas resolvem sem treta. E você tem orgulho da nega véia de guerra, porque ela o traz ideia. As mina que fecha, inspira o poeta. Soma nas ideia, mó presa. Enfrenta sem trégua, o mal que a cega. Não se desespera, não gela. As mina que... São daquelas que inspiram poetas, outro nível, mó preza. Não se rende, não se entrega, o mal não te afeta. És bela, és fera, mas não é novela. Ela não vive de regras, não quebra a promessa que te fez um dia. Depois do casório, constituir família. Na pura calma, construindo pouco a pouco, concretizando planos, um dia após o outro. Bati de frente, sem estressar a mente. O objetivo dela é viver intensamente. Constantemente tá ali, perseverante. Não desiste do que quer, nem por um instante. Ela é o oposto daqueles tipo lá, que ela odeia, de longe só de olhar. Sinceramente, tem uns tipo que nem dá, que não vale a pena começar a comentar. É, quem viu e viveu, já tá ligado. Quem realmente serve, tá sempre do seu lado, querendo o seu bem, indo mais além. Ela é ousada, não dá ouvidos a ninguém. É impressionante como ela tem o poder de mudar a história e fazer acontecer. Com seu jeito de ser, luta pra vencer, nunca joga pra perder. As mina que fecha, inspira o poeta. Soma nas ideia, mó presa. Enfrenta sem trégua, o mal que a cega. Não se desespera, não gela. As mina que... As mina que... As mina que...